a gaiola do tecado eu vivia prisioneiro, preso igual um passarinho, vivia em desespero. Lá não existia paz, só imensa escuridão. Eu não tinha alegria, eu sofria noite e dia sem ter paz no coração. Quando foi um certo dia, sobre mim raiou a luz. Lá na porta da gaiola chegou o Senhor Jesus. Ele me abriu a porta e me deu consolação. Com muita felicidade, ele me deu liberdade, me concedeu o perdão. Como águia vou seguir